EDzinho. Isso é EDzinho. O pretinho do paredão, bebê. Ai, bebê. Eu minto quando olho pra você e falo, não sinto nada por você. Eu minto quando ligo pra você e falo, de errado foi engano. Na verdade eu quero saber se faz parte dos seus planos. Você também não quer dizer, você também não quer mais me dizer que amo. Minta pra mim e não me quer mais, e já me esqueceu. Que pra você já sou passado e não me quer mais do seu lado. Eu vou entender. Olha nos meus olhos e me diz que sou um vício. Me deu vontade de beijar a minha boca. É um desejo, é paixão e coisa louca. Finge que é verdade, que eu finjo que acredito. Olha nos meus olhos e me diz que sou um vício seu. E não me esqueceu, até acredito. Mas o coração bate mais forte, acho que é amor. Isso é desenho. E não me quer mais do seu lado. Eu vou entender. Finge que é verdade, que eu finjo que acredito. Olha nos meus olhos e me diz que sou um vício. Me deu vontade de beijar a minha boca. É um desejo, é paixão e coisa louca. Finge que é verdade, que eu finjo que acredito. Olha nos meus olhos e me diz que sou um vício seu. Até acredito, mas o coração bate mais forte, acho que é. Finge que é verdade, que eu finjo que acredito. Olha nos meus olhos e me diz que sou um vício. Me deu vontade de beijar a minha boca. É um desejo, é paixão e coisa louca. Finge que é verdade, que eu finjo que acredito. Olha nos meus olhos e me diz que sou um vício seu. Não me esqueceu, até acredito. Mas o coração bate mais forte, acho que é amor.